Saudações a você, companheiro, e a você, companheira, nessa jornada terrena. É com grande alegria que nós, novamente, aqui estamos reunidos no primeiro programa do ano de 2021. Nosso coração, como eu já disse, se enche de gratidão pela presença de cada um de vocês, pela oportunidade de trabalho que nós recebemos, de todos vocês que nos auxiliam, né? É por vocês que nós podemos estar aqui trabalhando. E hoje, para abrir as portas de 2021 aqui no programa Visão Espírita, nós temos a alegria de receber dois grandes amigos, dois valorosos e corajosos divulgadores da doutrina espírita aqui em Piracicaba e região, os nossos amigos Alex Bonafini e Álvaro Augusto Vargas. Eu quero convidá-los. Boa noite, meu amigo Alex Bonafini, seja bem-vindo. Boa noite, querido amigo Wilson, boa noite a todos os internautas que estão conectados conosco nessa noite. É com uma alegria infindável que estou aqui mais uma vez essa noite com vocês. Certamente alegria para todos nós. Boa noite, meu amigo Álvaro Augusto Vargas, seja bem-vindo. Boa noite, Wilson, boa noite, Alex, boa noite, nossos ouvintes. Uma satisfação muito grande estarmos juntos aqui para uma reflexão tão interessante num tema profundo que o Wilson escolheu. Esperamos poder dar nossa contribuição dentro das nossas limitações. Sem dúvida alguma. Olha, sobretudo, no começo do ano, a gente sempre vê aqueles comprometimentos assumidos, né? Esse ano eu vou fazer tal coisa, eu vou desfazer tal coisa. Mas, sobretudo, tem muito a ver com alimentação. Alguém já ouviu falar aí algum regime que deveria começar no mês de janeiro, né? Então, todo mundo pensa muito nisso. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso também, um pouco sobre essa preocupação, esse cuidado que nós temos com o nosso corpo, né? Em detrimento, né? Não em detrimento, aliás, não em prejuízo, sem prejuízo para o nosso espírito, para nós espíritos. E para poder introduzir esse assunto, eu quero convidar os amigos Alex, Álvaro e você que nos acompanha, na leitura de um texto, de um breve texto introdutório. Então, vamos a ele. O nome do texto é No Corpo, da autoria do Espírito Emmanuel, foi extraído da obra Mãos Unidas, fotografada por Chico Xavier. A quem menospreza o corpo, alegando com isso honorificar a alma. No entanto, isso é o mesmo que combater a escola sob o estranho pretexto de beneficiar o aprendiz. Leve observação, porém, nos fará lembrar a importância da vida física. Vê-se, muitas vezes, que o corpo é adversário do espírito. Contudo, é no corpo que dispomos daquele bendito anestésico do esquecimento temporário, com que a cirurgia da vida nos hospitais do tempo nos suprime as chagas morais instaladas por nós mesmos no campo íntimo. Nele, no corpo, reencontramos os desafetos de passadas reencarnações, nas teias da consanguinidade ou nas obrigações do grupo de serviço para a quitação necessária de nossos débitos perante a lei que nos governa os destinos. Com ele, nosso corpo, entesouramos pouco a pouco os valores da evolução e da cultura. Auxiliados por ele, perdemos os derradeiros resquícios de herança animal que carregamos por força da longa vivência nos reinos inferiores da criação, a fim de que nos elevemos aos topes da inteligência. Integrados nele, no corpo, é que somos pacientemente burilados pelos instrumentos da natureza ante a glória espiritual que a todos nos aguarda no infinito, na condição de filhos de Deus. E, finalmente, é ainda no corpo que somos defrontados pelos grandes amores, a começar pela abnegação dos anjos maternais da Terra, que nos presidem no estágio no plano físico, habilitando-nos para a aquisição dos mais altos títulos da escola da experiência. Meditemos em tudo isso e saibamos ver no corpo a harpa sublime em que a sabedoria do Senhor nos ensina, século a século, existência a existência e dia por dia, a bendita ciência do crescimento e da ascensão para a vida imortal. Muito bem, queridos amigos. É então nessa atmosfera de espiritualidade, depois de acompanhar esse texto do Emmanuel, que nós podemos então falar um pouquinho sobre isso. Como eu já me antecipei na primeira parte para a gente fazer aí as nossas reflexões, nós ouvimos muito, como vimos no texto também, ouvimos muito, né, uma valorização do espírito em relação ao corpo físico. Considera-se os dons, os bens do espírito sempre de forma elevada e muitas vezes banaliza-se ou desvaloriza-se mesmo o corpo ou outros elementos materiais tão necessários para a nossa evolução. Então, eu queria começar a nossa conversa indagando qual seria, então, o alcance dessa influência. Aqui eu estou falando da alma, isto é, do nosso espírito encarnado sobre o corpo. De que forma o nosso espírito age sobre o nosso corpo? Alex Bonafini. Bom, o Espiritismo nos explica de forma grandiosa que o corpo é um instrumento e o espírito, né, a alma, é um instrumentador. Então, o que acontece? O corpo é uma ferramenta. O espírito deveria ter controle total sobre o corpo, mas nós sabemos que não tem. Porque isso vai de acordo com a evolução do espírito. Vai de acordo com o quanto ele dominou da sua cultura, quanto ele dominou daquilo que ele pode desenvolver em consciência, de inteligência, de moralidade, não é? Então, aí nós entendemos que quanto mais avançado o espírito, mais controle tem sobre o corpo. Quanto mais atrasado o espírito, menos controle ele tem sobre o corpo. Eu acho interessante um termo utilizado por André Luiz, no livro Evolução Dois Mundos, que nós estávamos citando anteriormente, né, que ele chama as nossas células de animálculos infinitesimais domesticáveis. Né, as células do nosso corpo, para verificar que o espírito ele pode ter o comando sobre cada uma das células, mas ele não sabe como fazer isso nos reinos inferiores, como a Terra o é. Então, nós verificamos que o corpo tem mais influência sobre o espírito do que este sobre o corpo. Então, é uma questão de evolução. Mas um é o operador, o outro é o equipamento. Essa é a questão básica. Álvaro, e essa influência tem início desde o nascimento? Como se estabelece a influência do espírito sobre o corpo? Né? Na formação do corpo, tem alguma relação o corpo físico com o espírito? Perfeitamente. Né? O Alex explicou muito bem. E, na verdade, o corpo espiritual do ser encarnante ele vai ser a forma do corpo físico. Né? Então, você vai expressar ali, as impressões que existem no espírito se manifestam no corpo físico. É bem da verdade que os caracteres genéticos dos pais vão dar a forma física, mas a inteligência, as habilidades, isso vem do espírito das vidas pregressas, né? O que ele acumulou, igual o Alex mencionou. A gente vai reencarnando milhões de vezes e vai adquirindo várias habilidades, para desenvolver nossa inteligência, né? E também, por não sermos espíritos puros, nós somos ainda muito atrasadinhos, a gente comete deslizes que vão refletir nessa nossa alma. São energias negativas que ficam impregnadas no nosso corpo espiritual. E elas podem se manifestar e se manifestam no corpo físico e vai influenciar as pessoas. Então, tem gente que nasce tão bem de saúde, outros nascem com tanta debilidade. Mas vamos lembrar que, acima de tudo, Deus é Pai, Deus é justo. E Ele não pune ninguém, Ele dá condições da nossa iluminação. Nós fomos criados para sermos espíritos puros. Conforme Jesus nos disse, nenhuma ovelha do meu rebanho se perderá. Ou seja, ninguém vai ficar para trás. Então a gente vai reencarnar, vai ter essas manifestações no corpo físico e elas vão dando forma, né, da gestação. Diz os espíritos que até os 7 anos de idade, quando a criança depois que nasce, ela está ainda muito ligada ao mundo espiritual. Depois dos 7 anos de idade, já está mais consolidado o espírito no corpo físico. E vai até aos 20 e poucos anos, quando você tem plena maturidade. Alguns cientistas podem dizer, mas por que um chimpanzé é tão rápido e o homem é devagar? É justamente para facilitar a reeducação do espírito. Esse período de 7 anos é quando os pais podem influenciar mais ainda a criança. É a chance do recomeço. Aquele espírito vai aqui, ele tem a programação que foi estabelecida no mundo espiritual, ele assume um monte de compromisso, e aí diz muito bem o Alex, a gente tem cheio de entusiasmo, né? Olha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e chega aqui, esse mundo maravilhoso, né? Agora não teve festas no final do ano, fogos, alegria, aí a gente esquece o lado espiritual, isso aí é realmente o que acontece. Então, assim, a gente tem entusiasmo. Eu gosto muito do exemplo singelo do cavalo e do cavaleiro, né? O cavalo, como aí explicado pelo nosso companheiro, é o corpo físico. Ele vem para fazer um trabalho. O cavaleiro é o espírito. Agora, tem pessoas que conseguem dominar o cavalo vai fazer um bom trabalho. E já tem cavaleiros que o cavalo derruba, cai no chão. Então, essa sintonia cavalo-cavaleiro é aquele que realmente se disciplinou no mundo espiritual, as décadas passadas na erraticidade, aprendeu, se entusiasmou e chega aqui, aí ele domina o cavalo, o corpo físico, o instinto animal. Porque no mundo espiritual, muitas dessas sensações que a gente tem aqui no corpo físico, nós não temos no mundo espiritual. Tá? Então, essa necessidade de fome, frio, dor, a questão sexual, é aqui no mundo físico. Agora, se é um espírito disciplinado, ele vai realmente se conduzir de forma digna, de forma correta. E isso o espiritismo ajuda muito, né, Alex? Com certeza, muito claro, né? É. E eu queria me estender um pouco mais ainda nessa influência, Alex. Queria que você falasse um pouco sobre os processos de saúde, porque você falou bastante sobre o controle, né, do espírito, o controle que o espírito poderia exercer e acaba não exercendo por conta da nossa situação evolutiva. O Álvaro falou muito bem aí sobre a formação do corpo no processo de gestação, né? Muitos traços do corpo físico são heranças do campo, do corpo espiritual, da condição do indivíduo como espírito. Nós sabemos que os processos de saúde são dependentes de vários fatores. Existem fatores ambientais, existem fatores mentais, psicológicos, existem fatores genéticos, como também existem os fatores espirituais no nosso quadro geral de saúde. Eu queria que você, Alex, falasse um pouco sobre essa influência espiritual na nossa condição de saúde de uma maneira geral. A gente poderia colocar que a nossa influência espiritual sobre a saúde é 100%. Ah, mas e os outros fatores que você citou? Eles só vão desequilibrar o ser se ele estiver espiritualmente desequilibrado. Já foram feitas várias pesquisas, várias avaliações, tanto é que eu lembro que, acho que nos anos 70, foi feita uma pesquisa com algumas prostitutas de Santos, né, lá perto dos navios, etc., que ficava um grupo de prostitutas, e estava, não foi um pouquinho depois, acho que os anos 90, então, e elas tinham relação sexual com marinheiros, etc., sem utilizar preservativo, nada, e foram fazer exames, elas não tinham AIDS. Lá era um campo farto. a ter a AIDS e elas não tinham. Então, eles não conseguiam explicar por que, que essas mulheres não adoeciam, né, dessa doença tão terrível para quem vive do sexo, mesmo sem usar preservativo, ter os cuidados necessários. Porque nós sabemos que o corpo, o espírito, estando bem equilibrado, ele consegue criar um sistema imunológico forte para vencer as doenças, não é? A não ser casos, doenças hereditárias, e mesmo essas, elas não vão agir tão profundamente sobre o corpo como poderia agir sobre uma pessoa que não tem esse equilíbrio espiritual. Vale lembrar que nas escrituras nós não vemos que Jesus deixou de pregar porque ele estava com febre, ou porque ele estava gripado, ou porque ele estava com algum outro problema. Ele tinha uma saúde integral, porque o seu espírito dominava o corpo, não é? Agora, conosco é diferente. Na maioria das vezes, como nós somos atrasados, é o corpo que domina a alma. Então, nós não temos esse controle ideal sobre o corpo. É ele que nos influencia, é ele que determina as nossas variantes. Não é, muitas vezes, o nosso espírito que consegue fazer essa dominância. Então, quando, né, mente sã, corpo sã. Corpo são, que é o ditado do passado. Se sua mente estiver equilibrada, assim é quase 100% que você vai estar positivamente saudável, não é? Agora, quando a sua mente é desequilibrada, qualquer gripezinha pode te destruir. É por isso que a parte espiritual, ela diz, não que você não tenha que ter cuidados materiais, mas o fato de você ter cuidados, prevenções, mostra que você tem um espírito forte, um espírito desenvolvido, e que você valoriza o seu corpo e que valoriza tudo mais. Mas é só a gente lembrar do nosso timo, que ele é responsável pelo funcionamento do sistema imunológico do corpo. Quando você emocionalmente está desequilibrado, ele murcha, e o corpo fica sujeito a uma gripe, virar uma pneumonia e você morrer. E quando você está bem espiritualmente, seu timo infla, né, ele fica bem na altura aqui do coração, que é o órgão, né, ligado ao chakra coronário, né, e quando ele está inflado, seu sistema imunológico está fortíssimo, você não adoece de jeito nenhum. Então, a influência do espírito é determinante para que o corpo não adoeça, a não ser que tenha questões kármicas ou questões missionárias mesmo, que é necessário vir adoecido. Agora, caso contrário, dificilmente vai adoecer. Álvaro, quer acrescentar alguma coisa nessa questão? O Alex está fazendo uma brilhante explanação. Eu estou me lembrando aqui também alguns casos quando Jesus, no seu trabalho de divulgação da Boa Nova, ele curava pessoas enfermas, mas teve pessoas que ele não curou. É muito interessante. E às vezes a pessoa pergunta assim, mas então Jesus curava e a pessoa não tinha um karma? Como é que Jesus vai curar alguém de um karma? Porque na doutrina espírita, a gente entende que a doença, como o Alex explicou, na verdade está na alma, ela vai se exteriorizar no corpo físico como uma purificação do espírito. É um processo de limpeza espiritual que se processa drenando essa energia negativa da alma para o corpo físico. Pode ser de outra maneira. Conforme Jesus nos ensinou, o amor lava a multidão de pecados. Então, pela ação do bem, você pode destruir, desintegrar essas enfermidades morais da alma e não ter necessidade de manifestar a doença. Então, tem gente, por exemplo, que renasce com a possibilidade de ter um câncer maligno e passa a ser benigno, porque uma ação aqui do bem conseguiu neutralizar isso. Mas, então, se tem pessoas que foram curadas por Jesus... Mas para que Jesus fez isso? Jesus estava como missionário, ele tinha que ser reconhecido como Messias. Então foi uma forma de não só ensinar a caridade, que as pessoas não conheciam tão bem, era muito restrito para algumas pessoas, mostrar a caridade, aceitar as pessoas leprosas que eram rejeitadas pela sociedade, entre outros. Então, e também ser reconhecido como Messias. Mas o fato dele curar, ele simplesmente estendia uma moratória. Ele falou, olha, eu vou parar agora essa drenagem de energia negativa, vou dar chance a você de mudar os seus conceitos de vida, voltar a sua conduta boa e, pela ação do bem, você desintegrar essa enfermidade. Hoje, Jesus dá essa oportunidade. Muitos não fizeram isso e contrariam a doença outra vez. E tem um caso, que é citado num livro, Encontros com Jesus, psicografado por Walter Neves, e ditado pelo espírito Ivone Pereira, escrito, né? E falando no caso de uma jovem que procura Jesus, era paralítica, Miriam. E Jesus falou: não, seu problema, você não precisa ser curado. Não cura ela, mas dá a ela abre a visão dela sobre a vida, ela passa a compreender a vida de outra forma e ver que realmente não precisava ser curada. Ela descobriu, ela passava até a ajudar as pessoas com o seu otimismo de vida. Então, muitas vezes, a enfermidade também é uma necessidade para a gente fazer a reflexão. A pessoa fica 6 meses na cama, não tinha paciência, vai ter que ter paciência, vai ter que sentar, o pessoal vai conversar com ele, vai ter que tomar aquela sopinha, vai ter que ter uma alimentação mais regrada. Então, vamos tentar entender que as enfermidades não é uma punição de Deus, é uma limpeza espiritual e um processo de reeducação. E se o próprio mestre não curou todo mundo, ele sabia que às vezes era necessário que nós tivéssemos uma experiência um pouco mais dolorosa para fazer uma introspecção. Quem, geralmente, a pessoa comum, quem se lembra de Deus nos momentos de alegria e festividade? A pessoa está noutra, né? Agora, no momento de dor, né, como o próprio Chico fala, né, que tem mais prece sincera dentro do hospital do que dentro da igreja. No momento de dor, a pessoa vai orar com fé, com fervor, porque se sai daquele problemão que ela está vivenciando. Então, vamos entender no nível evolutivo que nós estamos, provas de expiação do planeta Terra, onde a maioria reencarnada está em expiação, são almas rebeldes, que está em provas de minoria. Tá? Então, é necessário um aguilhão da dor para que nós possamos acordar o nosso lado espiritual. Nós somos ainda muito comodistas. Tá? Uma obra interessante, me recordo agora também, Os Mensageiros, tem o Eusébio conversando sobre o processo reencarnatório, e falou assim: olha, há milênios as pessoas reencarnam e estão andando em círculo um aspecto de evolução espiritual, desenvolve a inteligência, mas os sentimentos estão atrofiados. Não adianta a gente ficar muito inteligente, encarnação por encarnação, e perverso. Você vê as guerras, as bombas, isso aí é falta de sentimento cristão. Então, ainda necessitamos da dor. Pois é, e é muito interessante esse entendimento, pois explica muitas coisas que não poderiam ser explicadas de outra maneira, sem a influência do Espírito. Quando o Álvaro, né, e o Alex comentam sobre o nosso corpo espiritual, então, de acordo com experiências de como nós nos relacionamos com este corpo em outras existências, a gente acumula desajustes em determinados órgãos, em determinados setores. É preciso lembrar que, né, existem órgãos semelhantes aos órgãos aqui físicos nossos, também no corpo espiritual. Então, muitas vezes, a pessoa aqui na Terra, ela nunca ingeriu álcool. E desenvolve uma cirrose, né, uma cirrose hepática. E isso não tem muita explicação. Enquanto outros que talvez bebam, né, diariamente não desenvolvem. Então, é claro que existe uma predisposição e nem sempre a pessoa nasce com essa doença, mas aquele órgão, aquele departamento do organismo tem uma suscetibilidade maior. Então, diante dos desequilíbrios, é aquele órgão que vai manifestar um desajuste no corpo físico. Isso acontece mesmo. Sabe que, Alex, eu sou... eu entendo parcialmente a sua explicação, mas reforçando o que você falou, eu vi uma reportagem há pouco tempo atrás, eu não me lembro muito bem em qual país aqui da América do Sul, se foi no Peru, alguma coisa assim, mas mostrou um senhorzinho que morreu com 106 anos de idade. E mostrou a casa dele, ele morava num lugar muito afastado, sem acesso a nada, em condições péssimas de higiene, em condições sanitárias precárias, com muita precariedade, sem água à disposição. Tomava um copo d'água a cada 2 dias, era uma coisa assim, e uma água lamacenta, barrenta. Viveu 106 anos. E aí eu fico perguntando, né? A gente faz a comparação, vivemos aqui, a gente fica analisando o pH da nossa água, né? Escolhendo a marca de água que a gente vai consumir ou não, e vive, né? Muitos de nós vivemos doentes. Então, realmente, a influência do espírito é muito grande. Claro que existem situações extremas, né? Claro que a pessoa que está, por exemplo, quando a gente está falando de influências ambientais, a gente também está falando sobre alimentação. A alimentação também é uma condição externa, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso também, porque a alimentação influencia muito na nossa saúde, é claro. Então, uma escolha adequada, mas tem a ver com o que o Alex falou, que um espírito equilibrado, uma mente clara, né, ela vai procurar se alimentar adequadamente também. Né? Já aquele que está perturbado espiritualmente, ele não se preocupa muito com isso. Para ele come do jeito que dá, a hora que dá, de qualquer jeito, ele não tem muita preocupação. Mas o espírito que está equilibrado, ele vai se preocupar com esse assunto. Mas agora eu quero inverter um pouco. Vamos lá, nós falamos até agora da influência que o espírito exerce sobre o corpo. O Álvaro falou aí no cavalinho, né, Álvaro? No cavalo, é como se fosse um cavalo em que o espírito monta para poder chegar a um destino. Né? Mas esse cavalo também, de alguma forma, influencia o cavaleiro. Então, eu queria que vocês comentassem, o oposto também acontece? Isso é o nosso corpo físico. Exerce influência sobre o nosso espírito? E como se dá essa influência? Eu só queria levantar... Sim. Só porque eu queria, talvez alguém que tenha alguma dúvida, eu queria traçar um paralelo, voltando aqui à questão que o Alex fez muito uma boa explicação sobre as prostitutas de Santos. Alguém deve se perguntar, poxa, mas... É, as prostitutas, gente, vamos tentar entender o seguinte, né? É que primeiro não podemos julgar as pessoas. Tem que compreender que as pessoas às vezes estão vivendo uma situação de acordo com o nível evolutivo que elas possuem, tá? Cada um segundo as suas obras. Então, uma pessoa no nível sem muita consciência do que faz, as implicações são muito menores, tá? Que claro que a prostituição é uma coisa muito ruim, ninguém está dizendo que não seja, mas tem que ver o nível de evolutivo que ela se encontra. Quando, por exemplo, Maria de Magdala, que se prostituiu na época de Jesus, ela depois se renova, ela abraça o cristianismo, foi a maior transformação moral da cristandade, foi Maria de Magdala, para chegar onde ela chegou. Mas ela ficou quase duas décadas no Vale dos Leprosos e teve lepra. Ela drenou a energia negativa agrediu como prostituta, agrediu o corpo espiritual dela, então essa lepra depois se manifestou no corpo físico. Então ela agrediu o corpo físico através da prostituição, e a prostituição depois passou para o corpo espiritual, aquela agressão que ela teve, né? E depois se curou passando para a lepra, porque ela já era um espírito muito evoluído. Então o erro dela, o equívoco dela, teve uma repercussão muito grande. Então as nossas atitudes vão depender do nosso nível de consciência. Então, se eu vou fisicamente, estou muito consciente, eu vou fazer alguma coisa errada, é igual a própria nossa lei, a lei civil nossa, que uma criança que rouba uma laranja é diferente do adulto, né, que faz uma coisa errada. O adulto tem a consciência que está fazendo coisa errada, a criança não tem. Então, quando o Alex explicou aqui a questão das prostitutas, é o nível de consciência que cada um possui. Acho que o Alex pode complementar um pouco mais essa questão. Sim, é porque na época a medicina não tinha uma explicação por que elas não se adoentaram vivendo do sexo sem precaução nenhuma. Algum motivo mental, espiritual, elas deviam ter, porque elas utilizavam a prostituição como uma profissão e talvez na cabeça delas elas não tivessem inseridas em algum erro, alguma coisa, mas que espiritualmente, independente da prática que elas tinham, elas conseguiam se imunizar do mal, que é o vírus HIV. Assim como nós sabemos que quantos de nós, que nem o Wilson falou, o homem lá do fim do mundo, bebendo água suja, a gente com tanto cuidado, que é tanta frescura que a gente vive hoje, né? A gente vai comprar o galão d'água, qual o pH, aí não sei o que, não sei o que lá, vive 40 anos, o tiozinho viveu 107, Wilson? 106 anos, gente. 106 anos, mas por quê? Porque a vida externa não era maravilhosa, mas a vida interna dele devia ser extremamente equilibrada, né? E quando você falou, Álvaro, do cavaleiro, do cavalo, eu me lembro de Francisco de Assis, que ele chamava o corpo de jumentinho, que eu acho assim lindo, acho maravilhoso, que o nosso corpo é o jumentinho que sustenta a gente, né? Jumentinho teimoso. No livro Lindos Casos, de Chico Xavier, do Ramiro Gama, tem uma história interessante que relata que o Chico estava muito doente, né? Estava muito triste, e ele conversou com Bezerra, e o Bezerra foi explicar para ele, disse que ele tinha que reagir, que ele tinha um trabalho para fazer, um grande trabalho ainda para fazer. Ele disse que nada, eu aqui não passo de um jumentinho, né? Só pego, carrego uma coisa daqui e levo para outro lado. Aí o Bezerra perguntou para ele, mas se você é o jumentinho, então eu sou o quê? Ele falou, é o médico do jumentinho. Bem humorado, né? É o doutor do burro, é o doutor do jumentinho. Wilson, você viu o diálogo deles, que interessante? Sem santificação, sem nada, ele conversava com Bezerra de Menezes com uma simplicidade e com brincadeira. Pois. Não é? É, como que você pode lidar com o mundo espiritual de uma forma, não é fanfarrona, de uma forma harmoniosa. Né? Pois é, né? Tem gente, aquela, você não precisa de uma fala especial, de uma entonação especial. Eu lembrei também daquela historinha da Teresa de Ávila, né? Um grande ícone do cristianismo, uma situação em que ela conversava com Jesus e ela se lamentava com Jesus das dificuldades que ela estava atravessando, né? Porque eu, agindo da forma como eu ajo, atendendo a todos os seus ensinamentos, vivo tantas dificuldades, e Jesus respondeu para ela, é assim que eu testo os meus amigos. E ela disse para Jesus, é por isso que tu tens tão poucos amigos. Veja o grau da conversa, né? Então isso é, os espíritos elevados são bem-humorados, eles são alegres, eles são felizes, eles são equilibrados, eles não se sentem ofendidos. Quem se sente ofendido com qualquer coisa somos nós, os perturbados aqui na Terra, né? Então é muito interessante a gente observar esses diálogos e entender. Eu percebo muito no próprio discurso de Jesus uma assertividade muito grande. Ele falava de uma forma muito clara e muito direta. Eu acho que a forma como ele se expressava para muitas pessoas hoje é ofensiva. A forma como ele respondia, como ele se portava. Mas as pessoas se sentem ofendidas justamente por isso. Né? Pelo problema de autoestima, de amor próprio, de desequilíbrio. Quando isso se resolve, todo mundo se entende, a comunicação vai bem. Gente, ó, eu sei que nós começamos a falar sobre a influência do corpo sobre o espírito. Mas a gente vai dar um tempinho aqui antes de falar sobre isso. Eu quero colocar aqui uma participação da nossa amiga Angélica Mari. Ela faz uma pergunta que é importante a gente responder. Vou passar para o Alex e para o Álvaro para que eles possam ajudar. Ela diz o seguinte, olha, se muitas doenças podem ser genéticas, isso significa que os antepassados dos quais herdamos a tal doença estão ligados a nós por várias encarnações? De que forma? Então, vamos lá. A pergunta dela, ela está perguntando sobre antepassados ligados a nós. Eu queria que vocês explicassem por que existe essa herança de doença, né? Começando pelo Alex, por favor. Nem todo mundo recebe como herança uma doença genética de outrem. Ele só vai receber se tiver no seu mapa kármico que ele terá aquela doença. Porque senão, é a mesma coisa. Eu acho que é Beethoven. O pai tinha sífilis, a mãe era tuberculosa, um filho morreu, o outro... teve a família inteira adoentada, né? Tanto que um médico pergunta para os seus alunos, no primeiro dia de aula, o que você faria que essa criança, a mulher, estivesse grávida? O pai sífilítico, a mãe tuberculosa, um filho morreu, o outro era surdo, o outro era cego, né? Aí a pessoa fala, aborta. Ele fala, então vocês acabaram de matar Ludwig von Beethoven. Né? Porque o histórico genético, Ave Maria, né? Ainda mais a sífilis. Então você vê que ele poderia ter nascido com tanto problema e nasceu um dos maiores gênios da história. Então o que acontece? Existe uma carga genética que o espírito recebe dos seus pais, mas existe a sua carga espiritual, não é? Então, é a carga genética de si mesmo, vou assim dizer, a carga espiritual. Então, não é porque os pais tiveram que os filhos vão ter. Agora, se você for falar carga genética de antepassados, isso não existe. Isso não existe, porque o que acontece? O espírito vem do espírito e a matéria é da matéria. Existem alguns detalhes que você recebe geneticamente algum, não. Depende da tarefa que você tem a realizar sobre a Terra, porque o corpo é o modelo organizador biológico do corpo, é o perispírito. Então, se o espírito for mais elevado, ele não vai ter tanta ação genética. Se ele for mais inferior, ele vai ter mais ação genética. Tanto é que os espíritos superiores, ele tem uma carga genética de vida dos pais de cerca de 30%, ao passo que os espíritos inferiores têm uma carga genética de vida dos pais de cerca de 70%. Porque o espírito é um modelo organizador biológico. Para os inferiores, vem dos caracteres do pai e da mãe. Então, a gente tem que entender o grau de evolução do espírito. Tanto é que nos Estados Unidos, começou uma onda do pessoal ter medo de ter câncer de mama lá, as mulheres, elas começaram a retirar as mamas e colocar prótese, porque um familiar teve câncer de mama, então a pessoa nem apareceu câncer, as atrizes começaram a retirar as mamas, colocar prótese, com medo de ter a doença no futuro, mas nem esperou ter, já retira a mama para não ter problema. Então vejam só o nível de receio dessas pessoas, que imagina, nem sempre o assim é, não é? Perfeito, exatamente isso. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Tá? Exatamente. Então, e muitas vezes você pode ter até o gene para manifestar certa doença, mas aí tem a expressão genética que vai dar a mensagem. Isso pode não se manifestar. E se manifestar, pode ser branda. Nós mencionamos a questão do câncer maligno e o câncer benigno. Depende da atividade de cada um. Olha como é que Jesus é o nosso amigo maior, que é o governador espiritual da Terra. A gente vê certos desencarnes coletivos, como aconteceu, por exemplo, o Circo Pan-Americano de Niterói, na década de 60, se não me engano. E aí Chico Xavier explica que foram um resgate coletivo de pessoas envolvidas no ano 200 e pouco, lá onde é Lyon hoje, na época do Império Romano. Teve o pessoal quase 17 séculos para mudar a conduta, reencarnando após a encarnação, para limpar espiritualmente a sua alma dessa mazela moral, que eles fizeram aquela chacina de 1000 cristãos naquele circo. E eles não fizeram isso, então teve desencarne coletivo. Então nós temos muitos débitos congelados, porque Jesus não quer a destruição do pecador, ele quer a destruição do pecado, ele quer que nós eliminamos as nossas más inclinações. Então todos nós temos muitas mazelas morais e não vão se expressar agora. Vamos para frente. Nos diz numa das palestras de Divaldo Franco que no cristianismo primitivo, no total, morreram 1 bilhão de cristãos. Foram sacrificados nas arenas em feras, queimados vivos, torturados. E quem eram esses cristãos? Eram espíritos que tinham karma para queimar esse karma. E optaram, então, para de uma vez só pagar os seus pecados, entre aspas, quero dizer, né? Então, assim, nós temos todas umas reencarnações, podemos ter lá um parente com câncer, igual aqui o Alex explicou, ou podemos ter até uma possibilidade de ter uma enfermidade. Talvez no futuro, agora que tem um mapeamento do genoma humano, eles vão identificar, olha, você tem possibilidade de ter isso ou aquilo, mas não quer dizer que mesmo que exista a possibilidade, isso vai se expressar. O Espiritismo tem um postulado básico, muito importante, chama lei de ação e reação. Ela, a todo momento, está mudando o nosso karma. Todo momento. Depende da minha atitude, da minha maneira de pensar, da minha maneira de falar, como é que eu trato as pessoas. O problema é que nós, espíritos encarnados, a gente pensa que o verdadeiro mundo é o mundo físico. A gente está sentindo, vendo, pegando. Esquecemos que nós estamos aqui para uma experiência carnal. Nossa pátria é o mundo espiritual. O mundo físico tem um valor muito importante, mas ele tem a sua importância relativa. Conforme Jesus nos explica, buscai primeiro o reino de Deus e sua grandeza, e tudo mais nos será acrescido por misericórdia. Nós não podemos perder de vista, a experiência aqui é evolutiva. O que eu faço do meu dia, o meu contato com as pessoas, a minha vida em família, eu trato bem meus familiares, eu me sinto bem. Se eu fosse desencarnar hoje, eu estaria desencarnando em paz, a minha consciência está em paz. Como é que eu estou me sentindo? Isso que é importante. Essa forma de viver. Isso reflete, então, no meu genoma, no meu karma, e eu posso ter, às vezes, a possibilidade de ter uma enfermidade, eu não vou ter. Ou se for ter, ela poderá ser branda. Muito bem. É mais ou menos como eu falei sobre a influência do espírito sobre o corpo, né? O nascimento também. Existem vários fatores ali. A gente não pode ser reducionista e simplificar muito as coisas. Né? Então, o Alex colocou muito bem também, né, Álvaro, sobre a genética. Isso é quanto mais influência, mais elevado é aquele espírito, menos influência tem outros fatores. Então, a gente está falando sobre fatores genéticos, herança de carga genética. A gente novamente fala sobre fatores ambientais, né? Fala sobre agentes patogênicos, né? A criança está sendo desenvolvida dentro do útero da mãe, então a alimentação da mãe influencia, a própria conduta, a própria condição mental da mãe, psíquica, né? A postura mental da mãe também vai influenciar essa, a formação dessa criança de forma muito, muito profunda. E eu me lembrei aqui, enquanto eu li a pergunta, que eu tinha, há pouco tempo eu estudei esse assunto e separei essa questão, e eu queria até ler para vocês sobre a genética no mundo espiritual. Foi de Emmanuel, da obra O Consolador. Olha que interessante a coincidência, inclusive. Na questão 35, Emmanuel vai falar sobre a genética, né? Hereditariedade, coisas assim. Então ele diz o seguinte, é um trecho, as leis da genética encontram presididas por numerosos agentes psíquicos que a ciência da Terra está longe de formular. Então, veja, ele está falando sobre agentes espirituais também, dentro dos seus postulados materialistas. Esses agentes psíquicos muitas vezes são movimentados pelos mensageiros do plano espiritual, encarregados dessa ou daquela missão junto às correntes da profunda fonte da vida. Eis porque aos geneticistas comumente se deparam com incógnitas inesperadas que deslocam o centro de suas anteriores ilações. Em resumo, há muitas coisas que os próprios geneticistas não conseguem explicar. Por que que é assim? Se juntar isso, mas isso teria que dar aquilo, mas por que que está dando outra coisa? Porque também existem técnicos no plano espiritual que estão operando os fatores que vão gerar resultados diferentes de acordo com a necessidade, como o Álvaro e o Alex bem colocaram, as necessidades reencarnatórias. Então, quando a gente vai nascer também, existe até uma programação para que a gente possa receber esse cavalinho, né, Álvaro, que nem você falou, esse cavalo aqui seja mais ou menos adaptado para o percurso que a gente vai ter que desenvolver. Então, existe esse cuidado também. Isso é muito interessante, mas esse é um assunto que a gente teria que se aprofundar, né, bastante, porque tem muita coisa sobre essa influência. Eu queria, então, agora que a gente pudesse falar sobre a influência do corpo sobre o espírito. Então, de que forma o nosso corpo pode influenciar o nosso espírito? Começando pelo amigo Alex Bonafini. O corpo, ele vai ter ação sobre o espírito desde que o espírito seja, de certa maneira, atrasado. Quanto mais evoluído, mais comando ele tem sobre o corpo. Quanto mais atrasado, mais influência o corpo tem sobre o espírito, obliterando suas faculdades. A questão 368A do Livro dos Espíritos fala sobre isso, e os espíritos fazem uma relação interessante, que eles dizem que o corpo, o envoltório material poderia ser um obstáculo. A livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco, se opõe à livre emissão da luz. Não é? E é interessante que os espíritos, isso é uma pergunta do Kardec, os espíritos falam sim, e bastante opaco o nosso corpo humano. Olha só, como se fosse um vidro opaco que estivesse impedindo a emissão da luz. E os espíritos falam sim, e bastante opaco. Porque o nosso corpo físico, ele é bem atrasado. Ele é de acordo com a evolução da Terra, mas evolutivamente falando, nós estamos num planeta ainda muito inferior. Nós somos um planeta de expiações e provas. Então, nós estamos eivados de uma série de doenças, de problemas, de deformidades inerentes à evolução do orbe e à nossa evolução. Tanto é que no planeta de regeneração, parece que a gente vai chegar na morada dos bem-aventurados, pelo que os espíritos falam no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas é só o mundo de regeneração. Diz que lá, quando a gente chegar nesse período, que eu não sei quantas décadas vai demorar, porque nós estamos no processo, não vai ter mais doença kármica. Porque você vai estar se regenerando. Ou seja, se não tem mais doença kármica, não tem mais expiação. só vai ter provação. Então aí você começa a pensar, que vitória de você não ter mais expiação. Por exemplo, você não ter um câncer, uma AIDS, não nascer anencéfalo, não nascer hidrocéfalo, tantos outros problemas que você nasce de acordo com o problema kármico, que é um problema expiatório, ou seja, expiação é punição. Vamos, assim, trocar em miúdos. Expiação é uma punição que vai de acordo com uma existência anterior, assim, terrível que você teve. Então, no planeta de regeneração, que é um planeta intermediário que a Terra está chegando, não é? Não vai ter mais isso. Então, a gente pode ver o quanto é que nós somos ainda atrasados e a gente fica pensando... Puxa, acho que 2/3, pelo que os espíritos falam, vão embora da Terra. Os que vão aproveitar é o que vai sobrar, esse plano de regeneração. Porque a gente está bem longe, hein? Basta ver o mundo aí, ver como as pessoas estão lidando com a pandemia, como as pessoas estão lidando no amor, como as pessoas estão lidando com o sexo. Puxa vida, aparecem as dietas, todo mundo corre para a dieta. Aí depois tem uma festa, todo mundo vai para a festa. Aí você engorda aqui para emagrecer acolá. Aí você faz uma dieta, faz um procedimento cirúrgico para ficar esbelto aqui, porque você exagerou acolá. Aí você desencarna aqui como suicida, porque você... Então você não entende o ser humano. Nós estamos num período de transição muito difícil, muito complexo, não é? E Álvaro, eu queria que você complementasse, né? não complementasse, mas estendesse o comentário do nosso amigo Alex, e eu também vou te dar já um ponto para você seguir. Né? Nós sempre falamos sobre essa limitação, e às vezes a gente aborda até os aspectos negativos, né? O que o espírito não pode fazer porque o corpo limita. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre os aspectos positivos, da própria função do corpo. O corpo ele atua como um supressor mesmo, né? Ele foi programado para isso. Então, veja que quando uma criança nasce, ela demonstra algumas inclinações relacionadas a alguns maus hábitos ou vícios que ela tinha no passado, mas aquilo é uma mera inclinação que pode ser educado, que pode ser revertido, né, com a ação dos pais, com a ação da sociedade. Agora, se não tivesse essa limitação, é dada pelo corpo. Então, no texto que nós lemos no começo, falava sobre a lei do esquecimento. Então, tem um aspecto positivo dessa influência. Então, o corpo realmente limita o espírito, mas com o objetivo de ajudar, não é mesmo? É perfeito. No mundo espiritual, a gente tem uma visão muito clara dos nossos objetivos, da questão da vida após a vida, e a gente se prepara para reencarnar. Aqui nós temos o esquecimento provisório, porque o manto do esquecimento que é positivo para a gente. A pessoa, de repente, se reencarna numa família. Eu sou uma família com muitos irmãos. Eu do lado tenho uma pessoa que me prejudicou. Como é que eu vou amar meu irmão? Que é você me um duelo, você tirou minha vida. Então, esquecimento é bom. Porque as famílias ainda, nesse mundo de prova de expiação, igual o Alex explicou, às vezes tem inimigos reunidos novamente, formando o lar. Né? Às vezes é a mãe que se dá bem com a filha, pode ter sido a rival na encarnação passada, ou o pai que detesta o filho porque foi um rival também na encarnação. Então, essa reunião ela ainda é problemática. Então, o nosso contato aqui na Terra, a nossa vivência aqui no corpo físico, não vamos esquecer que o nosso corpo espiritual ela recebe todos esses impactos da minha alimentação, dos vícios, da maneira de eu agir, e vai impactar. Então, às vezes, você vai ter um jovem muito bonito, uma mulher muito bonita, e o corpo espiritual é feio, depende do estilo de vida que ela tem, que vai repetindo. O corpo espiritual é plasmático e pode reverter, ele vai estar feito ficar bonito. Depende da ação cristã que ele tenha. Então, a nossa maneira de... A nossa existência aqui está muito nisso. Então, as restrições que nos são impostas, as limitações, porque o indivíduo, às vezes, quer fazer muita coisa, mas nasce lá no meio da floresta amazônica, ele fica confinado naquela floresta, ele vai ter que fazer muita maldade. Ele pode matar um macaco, um mico-leão dourado, fazer alguma coisa ruim, um aspecto ecológico, mas está confinado. Então, a reencarnação é uma forma de nos disciplinar. Tá? Você limita muito a nossa ação. Então, quando você fala, por exemplo, a pena de morte, por exemplo, vamos matar uma pessoa ruim, mas é melhor ele ficar confinado na prisão fisicamente do que soltar essa pessoa, desencarnar, pena de morte, e ficar no mundo espiritual atuando, fazendo muita maldade, mas até mais maldade que encarnado. Então, quem de nós espíritos são contra a pena de morte. Outra coisa que chama a atenção também, que vale a pena recordar, Nós tivemos um fato lamentável agora, nos últimos 30 dias, foi colocar o aborto, legalizar o aborto na Argentina. É um infanticídio. Aí a pessoa defende, não, mas eu sou dono do meu corpo. Algumas mulheres desavisadas diziam isso. Olha, nós não somos dono do nosso corpo. O corpo é um empréstimo que Deus nos deu para nós evoluirmos. É um empréstimo. É como se um fazendeiro nos desse um pedaço de terra para nós plantarmos. E nós temos que responder por isso. Então, depende do nosso nível evolutivo, nosso nível de consciência, nós temos que responder pelas nossas ações. Nós temos que zelar por um patrimônio que nos foi emprestado para nós usarmos esse corpo para evoluir. Então, se eu vou agredir esse corpo, é igual se o agricultor que fosse destruir a horta que ele deveria plantar e cuidar. Então, nós estamos confinados, mas temos um livre-arbítrio relativo e nós temos que zelar por esse tipo de conduta. Então, vamos pensar sempre que nós temos aqui uma vida no mundo físico, mas não podemos nunca perder de vista a questão espiritual. Saber que um dia a gente vai voltar para o mundo espiritual, e como é que a gente vai voltar? A gente só vai levar a nossa alma, né? Quem está pensando em guardar euro, agora dólar, né? Porque o real não está muito bom, não vai levar nada disso. Isso vai ficar tudo por aqui mesmo, né, Wilson? Pois é, eu lembro daquela passagem, né, que Jesus relata, né, essa questão que o fazendeiro teve acumulou em seus celeiros, construiu novos celeiros, e Jesus fala, tolo, não sabe que o pai ia chamá-lo aquela noite mesmo para voltar, então só é teu aquilo que não pode ser tirado de você, na verdade, então só é tua construção que você faz de você mesmo, o resto, tudo que é material, se pode ser tirado de você, não te pertence, é como o Álvaro bem colocou, empréstimo. Gente, são 19 horas e 51 minutos dessa noite do dia 6 de janeiro, primeiro programa Visão Espírita do ano de 2020. E eu queria, para encerrar esse nosso debate, mas claro que muito longe de encerrar o assunto, eu sempre trago mais perguntas do que a gente consegue responder, mas eu queria que vocês, que ambos, pudessem comentar o seguinte. Nós vivemos num mundo de sensações, né, em que somos o tempo todo, muitas vezes, chamados a apreciar este ou aquele prazer. Existe o prazer sexual, existe sabores, né, a alimentação, a bebida, o vinho, né, e outras bebidas, enfim. Existem tantas coisas. E o homem de bem, o homem espiritualizado, é lícito, ele pode aproveitar de todas essas coisas que o mundo oferece, ele deve viver uma vida aproveitando, fruindo mesmo desses bens materiais na medida de suas possibilidades? Alex Bonafini. Eu me recordo de Paulo de Tarso, Coríntios, né, capítulo 6, versículo 12, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Nós podemos fazer tudo o que a gente quer, mas a gente tem que saber que tem consequências. O espírito evoluído, que cresceu um pouco, que abriu mão da vida do terra-terra, ele vai aproveitar das coisas do mundo de forma equilibrada. Não como muitas pessoas agem, parece que vai acabar o mundo amanhã, que a gente tem que fruir tudo de uma vez. Não, de forma equilibrada. Não é? Eu posso me alimentar, eu posso passear, eu posso seguir minha vida. De tempo em tempo, eu vou conseguindo abrir mão de vícios, porque vale a pena ponderar um detalhe. Quando a gente fala de vícios, por exemplo, eu bebo um vinho, eu bebo um copo de cerveja, um copo de chope, isso não é um vício. É um vício a partir do momento que você está viciado na bebida, que você tem que beber todos os dias porque você sente necessidade. Isso se chama vício. Beber espontaneamente, de vez em quando, uma vez aqui, outra acolá, equilibrado, não vou beber só o final de semana também, não adianta beber o final de semana e cair de morrer, né? Não, de vez em quando, né, eu vou beber, de vez em quando eu vou comer um pouquinho mais, tal. Isso não é vício, isso não caracteriza-se como vício. Porque o pessoal fala vício, expulsar os vícios, parece que não pode fazer nada no mundo. A gente tem que saber o seguinte, que a bebida utilizada a longo prazo, ela vai mortificar as células, predispondo o seu corpo a doenças. Então, você faz o que você quiser. Você não se torna um pecador por causa disso. Né? E nem um ébrio também por causa disso. O fumo, tantas outras coisas, o sexo, a comida desequilibrada, não é? Então, isso daí é uma coisa que você tem que agir de forma equilibrada até que você comece a abrir mão por livre e espontânea vontade, não porque a sua religião te mandou, por livre e espontânea vontade, abrir mão daquilo que te faz mal, que não te traz nada de bem. Quando você abre mão porque você quis, porque você se sente melhor sem, quer dizer que você evoluiu. Quando você faz porque sua religião te mandou, porque os outros mandaram, quer dizer que ainda você é uma vaquinha de presépio, que você não é dono do seu destino. Então, uma hora ou outra, quando você se encher, você vai falar, agora também eu vou beber, vou comer de tudo. E daí você se arrebenta. Então, a sua evolução vai definir o seu equilíbrio. Agir de forma equilibrada, nem tanto à terra, nem tanto ao mar. Como o Buda entendeu. O Buda, para se tornar o Buda, o príncipe Siddhartha Gautama, ele viveu uma vida de ascetismo, que é você valorizar o espírito e esquecer do corpo. Então, tem até rituais de mortificação no ascetismo. Então, você esquece o corpo, não serve para nada, vou só lidar com o espírito. Peraí, ele ficava dias sem comer. Ele disse que ele tocava o estômago, ele achava que ele estava tocando o estômago, ele estava tocando as costas, de tão magro que ele estava. Até que chegou um momento que ele entendeu que não era assim a vida, que ele não ia evoluir dessa forma. Que ele precisava dar valor ao corpo, o valor que tem que ser dado, e ao espírito, o valor que tem. Por isso que ele criou o termo, o caminho do meio. Que o budismo tem, que é o caminho do meio. Porque ele entendeu que nem tanto a terra, nem tanto o mar. Então nós temos que ter equilíbrio para viver o nosso dia a dia. Sem loucura, sem dietas fora do comum, sem ter uma vida chata e sem graça. Mas uma vida saudável e equilibrada, que dá para ser muito gostosa também. Meu amigo Álvaro, eu quero... Álvaro, você fez um comentário interessante sobre o aborto, e a Adriana, ela postou aqui uma dúvida, tá? Ela diz o seguinte, olha, como fica uma situação de aborto em caso de estupro? Nosso tempo é curto, né? A gente tem só 5 minutos, mas dá tempo de você explicar para ela, né? Porque talvez possa parecer que é justificável, né, em alguns casos, como, por exemplo, em casos de aborto. O que você tem a dizer? Olha, nós temos que preservar a vida, em primeiro lugar, da mãe, sempre. Tá? Se a mulher, psicologicamente, ela está estruturada para levar a cabo o que é o desejável, ela não deve fazer o aborto, mesmo tendo sido estuprada. Tá? Deve tentar entender que é uma... Ela está dentro da lei de ação e reação, ela está colhendo um karma extremamente doloroso. Mas se uma junta médica analisar e ver que ela não tem estrutura psicológica, pensar que pode acontecer, até, de repente, a pessoa entrar em pânico, um suicídio, então o aborto se justifica, sempre preservando a vida da mãe. Tá? Em primeiro lugar, o que a gente condena é o aborto irresponsável, tá? Inconsequente. Isso aí é um suicídio frio, insensível, que não deve acontecer, sobre a chancela de que eu sou, as mulheres dizerem, algumas deslocadas, que são dono do corpo. Isso nunca. Então, geralmente, quando isso acontece, é um karma doloroso para a mãe quando faz o aborto. Agora, quando existe risco de saúde, isso até hoje a medicina prova. Tem gravidez de alto risco. O médico chega a um ponto e fala, não tem condição. Se prosseguir essa gravidez, a mãe vai morrer. Não, é preservar sempre, em primeiro lugar, sempre a mãe. Tá? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, aquele ser que está reencarnando. Muito bem. Rapidamente, aqui dá tempo, mas o nosso amigo Luiz Pessoa Guimarães, um abraço para ele. Uma vez ele relatou, num dos programas Visão Espírita que eu participei com ele, uma história que ocorreu lá em Santa Catarina. Era um pai e uma mãe já idosos e tinha uma filha que era deficiente, era cadeirante, não saía da cadeira, tinha problemas mentais, essa criança. E conheceram um jovem, né, novo na cidade, que não conhecia, fez amizade com aquela família, começou a frequentar a casa, alguns meses na casa, e um certo dia ficou íntimo daquela família, mas ninguém conhecia muito aquele jovem. E um certo dia os pais precisaram sair para ir na cidade fazer alguma coisa, e esse jovem, então, ficou cuidando dessa moça que tinha problemas, dessa cadeira, que vivia na cadeira de rodas, com problemas mentais também. E quando eles voltaram, já não tinha mais ninguém lá. O jovem não estava lá mais, desapareceu, ninguém mais teve notícia dele. Passado algum tempo, identificaram que ela estava grávida. Então, ele ficou e abusou daquela menina. Então, claro que foi, houve a hipótese de fazer um aborto, porque era uma situação bizarra, né? Uma situação extremamente difícil, mas eles optaram por não realizar o aborto. Em resumo da história, passados muitos anos, faleceu o papai, faleceu a mamãe, não havia quem cuidasse daquela criatura que estava na cadeira de rodas, e quem acabou cuidando dela foi o filho, né, que foi fruto de um aborto. Então, histórias como essa, claro que essa é uma entre tantas outras histórias, fazem com que nós pensemos realmente, nós não temos conhecimento de tudo que está por trás, de toda a história que tem por trás. Será que essa criança não precisava nascer e naquele momento era a única forma possível? Não é uma justificativa para um ato horroroso que foi o estupro. Nunca é justificável, é importante a gente frisar isso. Mas nesse caso específico, mesmo diante de uma situação aparentemente trágica, né, aquela situação pôde ser utilizada para ajudar ainda, para trazer o benefício para aquela moça que tanto precisava. Muito bem. Alex, Álvaro, Augusto Varga e todos os amigos que nos acompanham, eu tenho aqui um recado rápido para dar. Agora são 20 horas e 1 minuto. A USE, a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba, está lançando uma nova campanha, uma campanha agora de começo de ano, né? Uma campanha nova para 2021. Você quer ganhar a coleção completa dos livros de André Luiz, da série A Vida no Mundo Espiritual? Eu não vou lembrar de todos. São 13 obras. É Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, Evolução em Dois Mundos e A Vida Continua. Até mais. Libertação. Nos Domínios da Mediunidade. Nos Domínios da Mediunidade. Tá, mecanismos da Mediunidade. Enfim, olha, quem quer ganhar a coleção completa desses livros? O que a USE está propondo? Nós queremos estabelecer um canal de comunicação com as pessoas que nos acompanham mais próximo. Então, nós queremos poder mandar para vocês comunicações sempre que tiver uma atividade nova, um programa que for ao ar, uma promoção da USE. Para isso, para participar dessa promoção e ganhar, né, concorrer ao sorteio desses livros, você manda uma mensagem lá para o celular da USE, que eu vou colocar aqui, o celular da comunicação da USE, ó. Está aqui. Envie uma mensagem com o seu nome para o WhatsApp 98877-8022. Só pega o seu celular, coloca lá no seu contato USE Piracicaba e manda uma mensagem para esse número. Pode ser só um oi, né? O seu nome, né? Envie o seu nome ali. A gente vai cadastrar e vai responder para você, né, que você está participando da campanha, então. E o sorteio vai acontecer no mês de junho. Ó, parece que está longe, mas não está, não. Wilson, é 19 aqui o DDD, né? É 19, isso. O sorteio vai ser no dia 23 de junho, aqui no programa Visão Espírita. Então, um sortudo vai levar as 13 obras para casa. Se você já tem os seus livros lá de estudo, que já estão amareladinhos, assim, você pode dar eles de presente e ficar com os novos. Ou dar os novos de presente, né, Alex? O Alex é um estudioso, eu tenho certeza que os livros da coleção dele estão cheios de anotação, não está? Cheio de rabisco, de marcação, de marca-texto, não está, Alex? Vocês não dá nem para dar de presente, né? Se você já tem, não tem problema, mande a sua mensagem também. E a gente, olha, nós não vamos fazer um grupo, a gente só vai mandar para você mensagem sempre que tiver um programa indo ao ar, uma novidade da USE, uma palestra, um palestrante de fora chegando. Novidades do movimento espírita de Piracicaba e da região, das casas espíritas que são afiliadas à USE. Então, esse é o nosso objetivo. Então, e mais, tá? Você vai concorrer aos 13 livros. Mas se você mandar já a sua mensagem, você já ganhou um exemplar da obra Fundamentos da Doutrina Espírita, a obra que entrou na campanha Conheça o Espiritismo, um livro magnífico de introdução ao Espiritismo, né? Para você que está começando a conhecer a doutrina, é muito bom. Ou se você quiser presentear para alguém também, né, alguém que está precisando, que você conhece, o primeiro contato com a doutrina é o livro propício para isso, né? Então, você já ganhou. É só você mandar o cadastro para a gente já retorna para você vai anotar o seu nome, você pode ir lá na Livraria Espírita Allan Kardec, onde tinha o endereço, Álvaro, Alfredo, como que é? Alfredo, esquina... Alfredo José Caetano. Isso. Voluntários de Piracicaba. Isso, a esquina da Alfredo José Caetano com a Voluntários de Piracicaba. Então, lá tem a Livraria Espírita Allan Kardec, você vai lá retirar o seu livro. Esse não é sorteio. Você se cadastrou, já vai lá retirar o seu livro. Tá? E passa a concorrer, como eu já disse, a 13 obras de André Luiz. Nossa gratidão a todos vocês que nos acompanham, a todos vocês que mantêm o programa Visão Espírita no ar. Lembrando que está aí o número da nossa conta também, para você que todos os meses está nos auxiliando. Né? Você pode continuar ajudando aqui no Nubank. Né? A conta lá com o nosso amigo Alan Dinho Souza cuida. Lembrando que pelo aplicativo da União Rádio Web você pode acompanhar cada centavo de tudo que é recebido e de tudo que é pago. Né? Agora a gente está afastado do estúdio, né, Álvaro? Mas em breve a gente volta para lá. Né? Em breve a gente volta, né, com as gravações lá dentro do estúdio. A gente tem um planejamento de fazer uma coisa muito legal. Vai ter uma câmera para cada um dos participantes ali dentro do estúdio. Né? Então, aproveitamos para convidar, se você trabalha nessa área de comunicação, de imagem também, e quiser nos ajudar nesse trabalho todas as quartas-feiras, mande seu nome para a gente conversar também. A gente precisa de voluntários. O trabalho espírita é muito grande, nós precisamos de muitos braços, de muitas mãos para nos ajudar. Então, nossa gratidão a cada um de vocês. Quero agradecer aos amigos aqui. Muito obrigado de coração, Alex Bonafini. Obrigado ao nosso amigo Álvaro Augusto Vargas. Acabou de chegar de viagem, já está aqui trabalhando novamente. Né? O Álvaro estará conosco lá no sábado na União Espírita de Piracicaba, às 14 horas, também fazendo palestra presencial, também será transmitido pelo YouTube e pelo Facebook. E eu passo aqui as últimas palavras para as considerações finais para o nosso amigo Alex e peço para o Álvaro, é para fazer uma prece de encerramento. Eu queria, nesse momento, agradecer aos amigos espirituais que estiveram junto conosco para esse programa tão útil. Agradecer ao amigo Wilson, ao amigo Álvaro, por esse programa tão feliz, por termos essa amizade e por ter seguido por um caminho tão positivo, que é tão importante para as nossas necessidades e as necessidades daqueles que nos escutam, que estão buscando algo que nós também buscamos, mas que a gente encontrou num certo momento do caminho e está se predispondo a passar aqui para uns e outros aprender, porque quanto mais você ensina, mais você aprende. Essa é a prédica normal. Então é com muito prazer e muita alegria que estive aqui nessa noite com amigos queridos e queridos mesmo, de coração, que eu tenho assim, muita afeição e muita admiração, e que possamos ter um ano 2021 assim, excelente, vencendo a dor, vencendo o medo, seguindo adiante para sermos mãos fortes para vencer o medo, vencer esse vírus, seguir adiante e continuarmos com as nossas tarefas sem desculpismos e sem outros justificativos. Mas seguir adiante, que nós vamos vencer. Vencemos outrora, venceremos novamente. Muito obrigado. Que Deus nos ampare, nos ilumine e nos oriente. Agradecemos a atenção de todos. Aqui da nossa equipe também, o Alex e o Wilson, sempre com boa vontade, graças a Deus tudo correu bem. Vamos então elevar os nossos pensamentos ao alto, na certeza que Jesus, nosso mestre, é o timoneiro desse nave terra. Ele sabe o que está fazendo, vamos ter fé no mestre, e vai nos conduzir para um lugar seguro. Esse período agora delicado, de provações difíceis, fazem parte do nosso aprendizado, sempre para o nosso bem. Mencionamos aqui durante o programa sobre a questão das enfermidades, por que elas existem, a necessidade evolutiva, não só individual de cada um, mas coletiva. Então, a gente vê nessa pandemia a cura necessária para toda a humanidade. Então, passamos um período dedicado, mas é um período também de introspecção, de análise, rever valores. E passando essa fase que vai passar, tudo passa, é como aquela noite tenebrosa que depois tem um amanhecer radiante. Vamos ter pensamentos positivos, que Jesus, na sua misericórdia, se compadeça de todos nós, que possa encurtar e fazer mais breve esse período tão difícil. Ficamos em paz e tenhamos uma boa noite. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Paz e luz. Ó, lembrando, eu falei sobre a promoção, mas eu não publiquei. Agora eu coloquei nos comentários lá, tá? O telefone da UB. Então, é só para você participar, mande só uma mensagem para esse número que está aí, cadastre no seu número e mande uma mensagem para a gente, automaticamente a gente vai retornar para você informando que nós recebemos que você participa da promoção. Tá bom? Então, gratidão, paz e luz a todos e até o nosso próximo encontro.